toda hora. Briga, me xinga e chora. Vou pra lata, quero não, não, de some, some. Só tivemos um lance, tu tá nessa dor. Eu te garanti prazer, não garanti amor. Sai do meu pé, sai do meu pé. Me diz Deus o que eu faço, sai do meu pé. Sai do meu pé, sai do meu pé. Nós só tivemos um lance, sai do meu pé. Troca o disco, por favor. Foi um lance, não amor. Pena que tu se apegou e na curva tu rodou. Que papo de namorar, eu até fico contigo. Aliança não é pra mim, algema é pra bandido. Eu não posso te agradar, me desagradando é meu jeito de viver. 12 meses por ano, quem sabe nos 35, ou melhor nos 40. E da pegação a idade me aposenta. Só me liga pra xingar, muita falta de respeito. Mas acho que é falta mesmo de vir dormir no meu peito. Quer um colo, eu dou carinho, eu te trato igual princesa. Mas não vem querer herdar o seu trono de alteza. Me liga toda hora, briga, me xinga e chora. Vou falar, tá? Quero não, não, de some, some. Só tivemos um lance, tu tá nessa dor. Eu te garanti prazer, não garanti amor. Sai do meu pé, sai do meu pé. Me diz Deus o que eu faço, sai do meu pé. Sai do meu pé, sai do meu pé. Nós só tivemos um lance, sai do meu pé. Você queria amor, eu acho que se enganou. Não vai se enganar, não posso te dar a vida que sonhou. Então acorda desse sonho pra não virar pesadelo. Percebi em seu olhar que está em desespero. À procura de um par, de um príncipe encantado. Mas nasci pra ser solteiro, não pra ser homem casado. E se meu carro falasse, muita história ia contar. Muito nome diferente, impossível decorar. Até tentei ser um bom homem, entregar meu coração. Mas nas curvas eu derrapo, isso é muita tentação. E quando meu filho nascer, vai dar continuidade pra honrar nome do pai e pegar todas na cidade. Me liga toda hora, briga, me xinga e chora. Vou falar, tá? Quero não, não, de some, some. Só tivemos um lance, tu tá nessa dor. Eu te garanti prazer, não garanti amor. Sai do meu pé, sai do meu pé. Me diz Deus o que eu faço, sai do meu pé. Sai do meu pé, sai do meu pé. Nós só tivemos um lance, sai do meu pé.